Ao vivo? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal. Ei, mas hoje é sábado, seu burro! Então, não deu para fazer ontem. Foi mal. Na verdade, acho que a maioria de vocês, ou todos vocês, já devem ter mudado de casa uma vez na vida. E se já mudaram, devem saber como é complicado, como é atribulado. E aqui, obviamente, não foi diferente. Então, não consegui fazer ontem. Tá tudo zoado aqui na Casa Nova. Tá tudo espalhado, tudo amontoado, todo mundo tropeçando nas coisas, mas aos pouquinhos a gente vai finalizando o processo. Mas já deu para fazer um negócio improvisado aqui. Tá no Wi-Fi, não tá no cabo, então pode ser que dê uma tremida aí no negócio. Mas dá para fazer. E eu acho importante fazer o periscatso numa situação como essa, em que o Palmeiras fez um puta jogo no Paraguai, né, na quinta-feira à noite. E para medir, né, essa oscilação de humor da torcida, para tentar captar a expectativa de todos diante desse jogo, será que aumentou o grau de otimismo? É claro que aumentou. Mas até que ponto aumentou o grau de otimismo? Na própria quinta noite, a gente media ainda as reações nas redes sociais e já estava naquela de entreguem as taças, né? Entreguem tudo, treme Real Madrid, aquelas coisas. E aí, 2 dias depois, já nem tanto, né? Então, queria ver de vocês. O que vocês estão achando? E amanhã já tem jogo de novo. Estarei lá no Allianz Parque com o Bruno Zaniolo fazendo mais uma transmissão. Prestigiem. Aliás, prestigiem a transmissão, prestigiem o Periscatso, usando o superchat, o chat, né? Usando o recurso do superchat, fazendo perguntas e ajudando a pagar o caminho da mudança, né? Que também não é pouca coisa. Rapaziada, jogaço do Palmeiras no Paraguai, no sentido de ser competitivo, extremamente competitivo, Palmeiras. Agora, longe de ser um time que dá show, que enche os olhos. Depende da expectativa, na verdade, que você vai para o jogo. O Filipão é um cara tão foda que, se você não tem bronca dele, que isso existe, né? Aqueles caras que, para quem futebol é caneta, é toquinho rápido. Eu gosto, adoro ver isso. Mas eu entendo futebol como uma competição onde ganha quem botar a bola mais vezes lá no golzinho do outro e tomar menos. É a lógica. Você pode fazer isso de várias formas. O jeito que eu gosto, que eu aprecio mais de ver. E aí não precisa ser necessariamente o Palmeiras. O jeito que eu aprecio mais de ver é controle do jogo, posse de bola, envolver o adversário, sabe? Toca, toca, bota na roda, bota o atacante na cara do gol, tira do goleiro e mete para dentro. E eu acho que a maioria dos brasileiros tem esse gosto. O time que chegou mais próximo disso foi o Barcelona, na época do Guardiola. Era bonito demais de ver. Grande abraço para o meu amigo Carlos Papini, padrinho Carlos Papini, prestigiando aqui a nossa transmissão. Nada mal, hein? 126, num sábado à noite, sem avisar. Nada mal. Mas é legal de ver, é bonito de ver, quando não é o seu time que está. Quando é o meu time, quando é o Palmeiras, quando é o time de todos nós, eu gosto muito de ver competitividade. Eu gosto muito de ver o Palmeiras se impondo e o outro time cagando de medo. Isso não necessariamente quer dizer futebol bonito. Isso quer dizer futebol eficiente, futebol em que vai entrar 11 caras e não importa como, eles vão fazer mais gols do que vão tomar. E se estamos falando de um mata-mata, eles vão fazer mais gols do que tomar na soma das duas. Então, se isso significar, no primeiro jogo, segurar o empate nos 15 minutos finais, vamos fazer. E o Filipão, ele é mestre nisso. E ele consegue fazer o time de edição e quase sempre ele ganha no final. É claro, ele não é imbatível, já foi derrotado, ok, mas ele tem um índice de vitórias, de classificações, de avanços, de conquistas absurdo. E é muito legal de ver essa competitividade que ele proporciona aos times que ele dirige. E parece que isso se potencializa quando é o Palmeiras. Espera aí que eu já estou consertando isso aqui. Vai ou não vai? Vai. Um, dois, três e já. Apareci. Não? Agora vai. Ha! Estou de volta. Estava com saudade de me ver. Não, mentira. Então, que merda. Vocês lembram do time de Portugal que Filipão dirigiu? Era um time, pegando jogador por jogador, era um timaço. Tinha jogadores muito bons, né? Melhores do que os atuais. O time de Portugal daquela época do Filipão era melhor que o de hoje, sem dúvida. Cristiano, inclusive, estava começando. Era moleque. Mas era legal demais de ver a competitividade daquele time. E chegou em semifinal de Copa do Mundo, chegou em final de Euro. Portugal. Ele, claro, ele tem alguns fracassos. Ele foi muito mal no Chelsea. Parece que a panela ali não aceitou muito os métodos dele. Mas isso faz parte da trajetória de qualquer profissional. O Luxemburgo também foi entrar no Real Madrid, não fez nada. Luxemburgo no auge. No auge. Tinha acabado de fazer aquele time do Cruzeiro de 2003. O que eu quero dizer é que o Filipão, ele, com um time minimamente competitivo, ou às vezes nada competitivo, ele encapeta o time. Ele deixa o time encapetado. E a gente já começou a ver isso nessa quinta, Copa do Brasil de 2012. Com aquele time. Peguem, escalem o time da final da Copa do Brasil de 2012. Procurem aí no Google. Eles falam, porra, a gente foi campeão com esse time. Fomos. Fomos. Então, assim, ele pode não ser o cara mais estrategista. Ele consegue fazer, minimamente atualizado. Claro que ele está atualizado, ele entende de tática. Ele não é profundo conhecedor de tática, mas ele entende, ele sabe o que ele está fazendo. Aliás, o Abel é exatamente isso. O Abel também não é nenhum mega tá todo mundo querendo o Abel. Abel. O Abel também não é. O Abel é um cara prático, um cara, né, ex-zagueiro igual o Filipão. Traz o conhecimento da carreira dele, de jogador, é claro. Ele se cerca de profissionais que vão dando insights para ele, um aqui e outro ali. Ele vai se modernizando. Ele tem um staff, ele tem uma equipe que o ajuda, tanto o Abel quanto o Felipe. E o resultado é que hoje é um cara de 69 anos, extremamente motivado, e a gente nota, e aí que eu queria ver o que vocês acham, a gente nota que os jogadores eles estão muito fechados com o Filipão. Eu não lembro, acho que foi o Mike que ele deu uma transmissão, uma entrevista, em que ele começa a falar do Filipão, ele até fica sem jeito, que ele começa a elogiar tanto o Filipão, aí ele fala, não, o Roger também era muito bom, mas o Filipão é demais, não sei o quê. E o Mike, que eu me lembro, que eu saiba, acho que nunca trabalhou com o Filipão, nunca tinha trabalhado antes. O Dudu parece que encontrou um tiozão, sabe, um velhíssimo amigo. O Dudu tá motivadíssimo. Parece que ele nem pensa mais em China. Falta achar o melhor lugar do Dudu no campo. Acho que ainda falta isso. Mas, de qualquer forma, Steve vai encaixar ainda, taticamente. Acho que ainda tem muito para evoluir. Embora a evolução do Filipão não seja nada complexo, né? Eu acho que o que tem mais é que fazer, não é nem taticamente, é o entrosamento, é a colocação dos jogadores. Um grande abraço para o Daniel, que é padrinho também. Está prestigiando a transmissão. Sabadão à noite, né? Rapaziada assistindo. Obrigado. Os jogadores, então, eles têm que entender os movimentos que o Filipão quer, que não são complexos, e treinar, né? Quando vai, outro fica, quando fica, outro vai. Sabe, duas, três jogadas, um facão aqui, uma esticada ali, como que vai ser? Não é muito difícil entender o jogo do Filipão, absorver o jogo do Filipão. O ponto mais forte do jogo de time do Filipão é ruim, não vira, não joga, como aconteceu em 2012, depois da Copa do Brasil. Aquilo lá faltou foco. O que aconteceu foi isso. Os jogadores ganharam a Copa do Brasil, falaram assim: ah, acabou o ano para nós. Ganhamos o ano. Ninguém esperava nada da gente, a gente já ganhou a Copa do Brasil, os caras estão aí se matando pelo brasileiro. E a gente já está classificado para Libertadores. E deu uma desfocada muito grande naquele elenco de 2012. E quando viu, já era tarde. E o Filipão perdeu o controle, o Filipão ficava preocupado em brigar com a imprensa, brigar com que estava um cerco muito forte. E tinha muito empresário passeando lá dentro. E muita fofoca, muito disse que me diz. E o Filipão perdeu o foco, os jogadores perderam o foco. E aí não dava mais tempo. Aí chamaram o Gilson Kleina, não dava tempo. E foi um dos fracassos do Filipão. E eu acho até que isso está pesando para ele decidir ter voltado para o Palmeiras. Eu acho que isso deve ter pesado. Tô em dívida. Já fiz muito, mas na minha mão aconteceu um negócio muito ruim. Então eu vou. Eu vou. consertar isso aí. E parece que tá afim mesmo, hein? Como jogou bola? Aí sim, chegamos ao jogo. Como jogou bola o Palmeiras? Como foi competitivo? É, como é que você joga um mata-mata desse no Paraguai, jogo de ida? Pô, é lógico que o Cerro Porteño, ou seja quem for o adversário, vai jogar contra o Palmeiras, mata-mata, jogo de ida em casa, assim, eu tenho que aproveitar os 15 primeiros minutos e tentar abrir vantagem. E o Cerro veio com tudo. O Palmeiras controlou tão bem o Cerro Porteño. Tudo bem que é o Cerro Porteño, mas, gente, num clima de Libertadores, estádio cheio, aquele barulhão, como estava no general Pablo Rojas, qualquer time cresce, qualquer time fica grandão, fica fortão. E o Cerro veio, encheu o saco, sabe, não deu espaço para o Palmeiras, subiu as linhas. Palmeiras, tranquilo, com uma puta de uma confiança. Onde estava essa confiança aí há 7, 8 jogos atrás, antes da parada da Copa do Mundo? Não tinha confiança o time. Esse é o grande mérito do Filipão. E esses primeiros jogos eram muito fundamentais. Continuam sendo, né? Só que a partir do momento que ele bota a reserva, como ele botou contra o América, e parece que vai acontecer isso amanhã contra o Vasco, tira o peso de um eventual resultado ruim. Então só vai contar para a construção do moral, para a construção do, né, os jogos que ele for com força máxima. Então o primeiro e único até agora foi espetacular, porque segurou o Cerro Porteño, virou o primeiro tempo 0-0, que na estratégia dele, na concepção de competição dele, você voltar com uma derrota por um gol é ótimo. Agora tem o gol fora, né? Antes não tinha, quando ele estava aqui. Então, aí que ele ignorava completamente. 1-0 para os caras era vitória nossa. E ele chegava aqui e revertia. Todas. Todas. E agora tem o gol fora. Então, sei lá, 1-0 já não é, né? Se você toma um, você tem que fazer 3. Complica. O risco é muito maior. Mas para ele, continua sendo bom resultado. Filipão, ele faz isso com a gente. A gente fica nervoso os 180 minutos e todos os minutos entre uma partida e outra, ou seja, 3 semanas. É claro que a gente está empolgado, né? Chega no segundo tempo, o time faz um gol de bola parada. A bola parece que procura o Borja. E eu falei para vocês, eu acho que também essa era fácil. Acho que não só eu falei, acho que vários de vocês também falaram nas suas rodinhas de amigos. Com o Filipão, o Borja vai encher o rabo de gol. E vai mesmo. E já começou metendo 2. O Borja vai fazer um monte de gol. Um monte. Agora, precisa de um centroavante reserva, porque o Borja nem sempre vai estar disponível. O Borja tem problema de lesão, que ele sempre tem. Não que ele seja bichado, mas acabou de voltar de uma cirurgia, de repente zerou, né? De repente não vai ter mais. Mas ele é constantemente convocado, fazendo um monte de gol, aí que ele vai ser convocado mesmo. Eu acho que, inclusive, acabou o ciclo do Falcão García na seleção colombiana, então agora, mais do que nunca, o 9 da seleção colombiana vai ser o Borja. Então tem que ter um centro, um reserva para ele com as mesmas características, centroavante, 9-9, forte, presença diária, de preferência que cabeceie melhor do que ele, porque o Filipão também gosta de jogo aéreo, e tem bons cruzadores no elenco. Marcos Rocha e Diogo Barbosa são dois excelentes apoiadores. Você se comporte aí no chat, tá? Daqui a pouco eu vou começar a ver as perguntas de vocês. O Marcel está falando que o Arthur do Ceará já está contratado, então duvido que o Matos contrate outro. Então, vai esperar ter que jogar a final com o Daverson. É isso? É isso? Por que contratou o Arthur só para o ano que vem? Estava satisfeito com o centroavante reserva nosso? E se precisar jogar a final com o David? E se dá apendicite no Borja? Como é que faz? Foi o Betinho? Acho que quantas vezes vai acontecer um negócio daquele? Conrado, por que o Filipão não é ultrapassado? O Filipão é ultrapassado taticamente. Ele é um cara que ele depende muito, aparentemente, do staff dele. Que o foco dele é tocar o grupo. Ele tem capacidade suficiente para passar confiança para os jogadores. Tipo, não é só um cara que joga camisa, não é que nem o Joel Santana, né? Que é um motivador e ponto. Ele tem, é claro, aquele mínimo de compreensão. Não sei nem se é mínimo, eu acho que é até um pouco mais do que o mínimo. De compreensão do jogo. Mas ele não é o cara que para, senta, estuda, fica vendo o vídeo. Ele tem gente que faz isso para ele, passa para ele recebe esses dados, interpreta esses dados e passa para os jogadores de uma forma que os jogadores enlouquecem. Então, quando dizem que o Filipão é ultrapassado, talvez seja pela capacidade dele fazer uma leitura de um jogo, dele, sabe, que a gente vê que ainda não é a melhor possível. Ele demora para mexer, ele não tem aquela ousadia na hora de, sabe, pô, meter o time para frente, ele é sempre cauteloso. Então, eu acho que é isso que faz com que ele seja chamado de ultrapassado. Por que ultrapassado? Porque ele vem de uma época em que todos os técnicos eram assim. A tática, o estudo, sabe, era muito mais suave do que é hoje. Hoje tem muito mais táticas envolvidas no jogo. Antes, cara, parte do princípio que os jogadores guardavam posição. Então, quando você tirava um meio-campo para um atacante, ficava um buraco. Ficava um buraco no campo. Só que, às vezes, os quatro lá na frente faziam um puta de um abafo e saiu o gol. Mas não era tático. Era, sabe, era que nem mesa de botão. Você botava um botão mais para frente, ficava um buraco no meio e os da frente resolviam. Mas se o time, o adversário, tivesse um meio-campo forte, ganhava o meio-campo, ganhava o jogo. Então, naquele tempo, eu estou falando de não muito tempo atrás, estou falando de 30 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha muito estudo tático. Tinha. Mas era pouco aplicado, era tudo muito teórico. De uns tempos para cá, com a melhora do preparo físico, é que foi possível que essas teorias começassem realmente a. Só para vocês terem uma ideia, para você inventar um sistema tático, você sempre tinha um sistema tático vigente. E quem saísse daquilo estava morto. Hoje não, cara. Hoje você tem vários times jogando de várias formas diferentes. E bate uma formação com a outra, às vezes está espelhado, né, como eles dizem, é a mesma formação, às vezes não está. Mas nessa época que eu estou falando, de 25, 30 anos atrás, era 4-4-2. Por que 4-4-2? Porque o 4-4-2, quando ele foi uma evolução do 4-3-3. Alguém decidiu que com um centroavante e um ponta, e outro falso ponta, um cara que recuava mais, jogava mais por dentro, fortalecia o meio do campo, fazia o meio do campo ganhar, com quatro no meio do campo você ganhava do três do outro lado, você ganhava o jogo e ganhava mesmo. Então quem passou do 4-4-2, do 4-3-3 para o 4-4-2 começou a ganhar jogo. Flávio Samara, um grande abraço para você, cara. Obrigado pela força aí. Então, ganhava jogo. E antes do 4-3-3, era o 4-2-4. E antes do 2-4, era o WM. Então, você tinha... E esses sistemas, eles duravam 15, 20 anos. Até alguém descobrir, porra, se eu der uma mexida aqui... Eu... E isso normalmente acontecia nas Copas do Mundo. E aí o mundo ficava sabendo. Oh, o cara fez um negócio diferente ali. E aí virava tendência. Então era muito simples o futebol naquela época. E aí entra aquela história que eu falei do botão. Quando você dá uma mexida tática, que era muito raro, as substituições eram todas 6 por meia dúzia. Tirava lateral, colocava lateral. Tirava volante, colocava volante. O cara que tava, era por cansaço ou por técnica, né? O cara tava jogando mal, tira esse cara e põe outro. Era isso. Substituição não era uma coisa tática. Começou a ficar comum aqui no Brasil na década de 90, e o Luxemburgo foi um cara que fez muito isso. Substituições táticas. E ganhava jogo no intervalo, e todo mundo ficou extasiado com o que ele fazia. Hoje qualquer técnico faz, Gilson Kleina faz isso. Acho que o Luxemburgo hoje... O Luxemburgo, sim, é ultrapassado. O diferencial dele foi pro Vinagre. O diferencial do Filipão continua valendo, embora ele seja taticamente ultrapassado. Então, eu concordo quando fala que o Filipão é ultrapassado, o que não quer dizer que ele deixou de ser competitivo. Não sei se fez sentido aí essa história toda aí. É, viagem, né? Eu tô sóbrio, hein? Ia ser com cerveja hoje, mas, pô, a geladeira ligaram agora, a cerveja tá meio quente ainda. Vamos lá, vamos para as perguntas. O estagiário está separando as perguntas? Acho que sim, olha lá. Saulo Carvalho faz uma pergunta interessante. Mesmo que o Palmeiras não ganhe nenhum título este ano, você acha que o Filipão fica para continuar um projeto técnico? Acho que não, porque é ano político. E se o Palmeiras ficar 2 anos inteiros sem ganhar um título, com o presidente tendo herdado tanto um time bom, com tanto dinheiro, com tanto recurso, pô, Paulo Nobre herdou o time, um clube falido, sem jogador, teve que fazer aquelas trocas lá de 1 por 4, que era para ser 5, acabou sendo 4, porque precisava de jogador, precisava de elenco, precisava de número, porque não tinha time para pôr em campo. O que o Tirone fez, deixou, a forma como o Tirone deixou o Palmeiras. E aí... terminou o primeiro mandato de forma... Deu medo, né? Mas o elenco era meia boca. E aí ele percebeu que ele estava fazendo errado. E aí ele contratou o Matos. E aí chegou reforço financeiro. Ah, e se não fosse a Crefisa? Se não fosse a Crefisa, tinha um plano financeiro para fazer um empréstimo bancário através de um papel chamado FIDIC, que é como se diz aí no mercado financeiro. O juro não era tão alto como um empréstimo comum, mas por causa da natureza desse empréstimo, de como ele é feito, não seria tão alto como num empréstimo comum, mas também não seria tão baixo como você ganhar dinheiro a título de patrocínio acima do mercado. É claro que acima do mercado ninguém paga o que a Crefisa paga, mas o fato é que chegou a Crefisa com um bom planejamento de time. Então o Matos fez o que o Brunoro e o Paulo Nobre tentaram fazer 2 anos antes: montar um time do zero. Só que dessa vez fizeram direito. E fizeram um esboço, né? Fizeram a primeira leva, 20, 20 e tantos. Quantos vingaram daqueles 20, 20 e tantos? Hoje, daquele time, a gente só tem dois. Prazo e o Dudu. O resto nem estava no clube. Os de hoje. Estou falando de 3 anos e meio atrás, hein? É, isso é para pensar. Mas vários já entraram e saíram ao mesmo tempo. É, entraram e saíram nesse meio tempo. E o time foi montado, o time de 2015. E evoluiu. Chegou em as conquistas. No final de 15 já chegou na primeira conquista. No final de 16, um brasileiro. E para ganhar brasileiro, não existe sorte. Eu acho que teve o fator sorte em 2015. No 16, não. O time era parrudo, o time era competitivo e ganhou pontos corridos de 38 rodadas, com 10 pontos de frente para o segundo. Imagina se o Maurício Gagliotti entrega o mandato sem ganhar um título. 2 anos depois de ter herdado um time campeão brasileiro e com o bolso cheio. Tanque cheio, tanque financeiro. Compara com a situação do Paulo Nobre, eu não vou nem falar com a situação do Paulo Nobre pós-Tirone. Compara com a situação do Paulo Nobre, como ele herdou do Paulo Nobre 1, o Paulo Nobre 2, o que ele fez. Então, se o Maurício Gagliotti não ganhar, se o Palmeiras não ganhar um título este ano, o Maurício Gagliotti tem a reeleição seriamente ameaçada. Sabe o que é mais triste, gente? É que tem gente que torce contra o Palmeiras por causa disso. Eu sou oposição. Eu estou alinhado com a oposição. Não sou oposição porque eu não sou sócio do clube. Eu estou alinhado com a oposição do clube nesse momento. Para mim, o Maurício Gagliotti deveria sair da presidência do Palmeiras. Mas não ao preço de perder campeonato. Eu queria que o Palmeiras fosse campeão e mesmo assim ele perdesse a eleição. Vai ser difícil. Então, e eu não consigo torcer contra o Palmeiras. Não dá, não consigo. Eu acho que ninguém aqui consegue. Alguém que está vendo um vídeo, uma live, no sábado à noite, que só fala de Palmeiras, é porque não consegue torcer contra o Palmeiras. Então, nenhum de vocês. Então, eu acho que o Filipão não fica, porque o acordo dele é com o Maurício. Ah, ele tem contrato de 2 anos e meio. Tem cláusula de rescisão de 1 mês, né? Pelo que foi noticiado. Então, acho que ele não fica. Agora, se eu fosse o cara da oposição que ganhasse, mesmo o Filipão perdendo, aí eu analisaria o trabalho. Pô, será que o trabalho foi tão ruim que não ganhou nenhum título? Ou foi competitivo e perdeu por detalhes? Também tem a ver com a forma como esse time acabar perdendo nessa sua hipótese que você levantou. Tá, Saulo? Então, acho. Se não for assim uma coisa, porra, deixa. Sabe quando a gente perde mesmo assim, bate no peito com orgulho, como já aconteceu algumas vezes? Se não for desse jeito, o Filipão cai. Em resumo, eu acho que é isso. Paulo Nobre vai ser candidato? 99,9999% de não. Tá, Cláudio? Se isso acontecer, vai ser uma surpresa enorme. O José Mário Ianello está dando uma sugestão. Pô, nos últimos 5 ou 10 minutos da transmissão, você poderia falar de grandes jogos do passado do Verdão. Acho legal, não precisa nem ser nos últimos 5 ou 10, pode ser durante. E sugiram. Fala, Conrado, lembra do jogo tal? Fala sobre esse jogo. Aí eu falo, se eu lembrar, né? Eu acho que eu lembro. Aliás, eu lembro muito mais de jogos antigos do que dos recentes. Vamos lá, façam suas perguntas pelo superchat. O Flávio Samara fez aqui uma direto da Austrália. Pelo que eu estou vendo aqui, a moeda que foi, parece Austrália, né? Muito obrigado, um grande abraço. Vamos lá, vamos para mais perguntas. Não tem mais perguntas, estagiário? Tem um monte aqui, meu. Ah, aqui. Com as boas atuações do Mike, o Marcos Rocha retorna para a posição? Retorna. O Marcos Rocha é muito mais eficiente no ataque do que o Mike. O Mike, eu acho que ele é mais equilibrado nas duas funções. E o Felipão gosta de lateral ofensivo. Por isso que ele reforça o meio campo. 3 volantes, 4 volantes. Claro, ele solta os laterais. Só não solta os laterais em casos de, pô, tá jogando fora de casa. Mas pra jogar em casa, vocês vão ver. É lateral apoiando o tempo todo. Por isso até que é bom o Borja desenvolver o cabeceio dele, que não é lá essas coisas. Vai vir cruzamento bom para a área e vai vir por cima, que é como o Felipão gosta. O José Mário pergunta se eu acho que o William vai perder espaço no time. Acho sim. Acho que o William vai perder espaço, porque ele tem uma concorrência muito forte. E o William, ele, embora ele tenha começado como atacante liberada, ponta, né? Velho ponta. Ele, no Palmeiras, ele tá brigando com gente muito parruda, né? Então aí ficou, ele aproveitou muito bem a situação do Borja, não ser um cara que tem atuado com muita constância no time titular. Se o Borja voltar e se firmar fisicamente, clinicamente, o Willian só vai ter chance quando ele for convocado. O José Carlos pergunta sobre o esporte interativo e tal. Eu já fiz uma live, depois que acaba aqui, José Carlos, procura aqui nos vídeos passados um pescado drops que eu fiz a respeito do assunto, tá? O assunto continua, não teve nenhuma mudança em relação a isso. Não há nenhum motivo para a gente se preocupar, tá? Que mais? Procurando uma pergunta aqui. O estagiário também está caçando. Fiquem especulando o jogador. Ah, e o fulano? Você acha que jogaria bem no Palmeiras? Canadá. CA é Canadá. Eu pensando que era Austrália, só vi o A aqui, viajei, Canadá. Aliás, meu irmão mora no Canadá, perto de Toronto. A pergunta do Marcos Vini, que legal. Quem foi o melhor, na sua opinião, Alex ou Djalminha? Essas perguntas, quem foi o melhor, é muito legal para boteco, né? Tomando uma, falando, ah, besteira. É muita opinião de cada um. Você quer saber a minha opinião? Alex foi melhor. O Djalminha era mais plástico, né? Aliás, eu acho ridícula essa expressão. Plástico. Que plástico? De onde vem a palavra? Porque a palavra plástico vira sinônimo de coisa bonita. Plástico, cara. Plástico. Mouse é de plástico. Plástico. O cara que é bonito é plástico. Ah, tá bom. Mas vocês entenderam. O Djalminha era as jogadas mais bonitas, né? E ele era mais genial, ele era mais intuitivo. E ele tinha um toque muito refinado na bola. Aliás, eu nasci no mesmo dia e mês e ano do Djalminha. A gente é xará de nascimento. Mesmo dia, mês e ano. O Alex é um cara muito mais competitivo. O Alex é um cara muito mais sério. Muito mais focado. Então o Djalminha tinha toda aquela genialidade e às vezes ele dava uma impressão de estar meio desencanado do jogo. O Alex diziam que ele dormia no jogo. E é mentira isso. É mentira, mentira. O Alex era muito bem marcado. Isso sim. É diferente. O Alex sofria, às vezes, em alguns jogos, porque a marcação era muito forte em cima dele, porque ele é muito bom. Então, o treinador adversário chegava e falava assim, marca ele de perto, gruda nele. E falavam que ele estava dormindo. Ah, mas isso não acontecia com o Djalminha? Bom, no caso do Djalminha, se fizessem isso com ele, o Rivaldo deitava e rolava. O Miller deitava e rolava. Então, ninguém podia se dar o luxo de destacar um cara para marcar homem a homem qualquer um daquele time de 96 e botar outro na sobra, fazer uma marcação mais forte em cima de um, porque aí sobrava outro. E aí ninguém falava que o Djalminha dormia. O Djalminha não aparecia em certos jogos, mas aí o Rivaldo arrebentava. E vice-versa. Quando alguém chegava e falava assim, cola no Rivaldo, o Rivaldo sumia no jogo, só que daí o Djalminha arrebentava e o Palmeiras ganhava de 4-5 do mesmo jeito. Ele era muito foda. Mas, como jogador, se botasse os dois na máquina do tempo, os dois no auge, auge do Djalminha, auge do Alex, os caras caem em 2018. Aí, escolhe um, eu escolhi o Alex. Lucas Lima tem chances de ganhar a posição do Moisés? Tem, claro que tem. E a pessoa chega aqui e fala assim, não, Lucas Lima não tem nenhuma chance de ganhar do Moisés. Chance ele tem. Hoje quem está na frente é o Moisés. Fez um ótimo jogo no Paraguai. O Moisés é um puta jogador, gente. Vocês que acompanham aqui, eu lembro daquele... Ele foi contratado em janeiro de 2016, né? Lembra que o Palmeiras fez aquela excursão para o Uruguai? Jogou a Copa Antel. Acho que perdeu nos pênaltis do Nacional, né? Na final do torneinho lá. E o Moisés jogou. Tinha acabado de ser contratado. O Marcelo Oliveira, né? Tava ainda tentando montar o time. Tentando dar uma evolução a um time que estava cheio de confiança, porque tinha ganho a Copa do Brasil no fim do ano anterior, mas ainda faltava consistência tática para o time. E o Marcelo Oliveira não conseguiu fazer isso. Mas naquele jogo do Uruguai, a Argentina não podia cobrar aquilo, né? E o Moisés jogou aqueles jogos, jogou. Eu gostei demais do jogo do Moisés. E aí eu falava aqui no Periscatos. Na época era feito pelo Twitter, faz tempo já que eu estou fazendo isso, hein? Só agora que eu estou me dando conta. Fazendo Periscope, aliás, por isso que chama Periscatio, né? Falava assim, Moisés joga muito. Aí ninguém deu bola. Por quê? Porque ele não teve sequência. Porque ele fez mais dois ou três jogos no Campeonato Paulista e aí veio aquele Zé Antônio e quebrou ele. E aí ele ficou um tempão fora. Não deu sequência. E ele só foi voltar no brasileiro, já na mão do Cuca, e arrepiou naquele brasileiro. Arrepiou. Tanto que ganhou a 10 no fim do ano, começo de 17. Então o Moisés é um craque. Ele joga demais. Ele é muito bom para os padrões de hoje. Ele é muito competitivo. Ele é um cara que, pra pelada, puta, é imbatível. Acho que é o primeiro cara que eu escolheria fácil. Pô, Moisés ou Neymar? Moisés. Até porque o Neymar ia ficar rolando no chão. Thiago, padrinho Thiago Ricarte. A defesa melhor vai ajudar o ataque a ter mais tranquilidade para ser mais criativo e aumentar a produtividade? Sim, isso acontece demais nos times do Filipão. Defesa sólida, defesa forte, faz o ataque ter confiança, faz o ataque não jogar sob tanta pressão. Deve ser foda você ter que resolver o jogo, não só fazer a sua parte, como ainda limpar as cagadas da defesa. Assim, pô, já tá foda de fazer um gol, os caras me tomam uns gols bestas desse. Deve deixar o cara do ataque puto da vida. E uma defesa bem postada. O cara que tá do ataque, ele vai focar só em um ataque, né? Ele, puta, se eu perder a bola, aqueles caras vão tomar gol. Então, trabalhar com tranquilidade é muito melhor, né? Muito bom. Então, sem dúvida. Vitor Andrade, se o Gustavo Gomes fizer boas partidas no brasileiro, pode tomar o lugar do Dracena? Você espera que eu diga o quê? Não, Dracena é titular absoluto? Claro que não. O Edu Dracena, ele está jogando... Mas eu acho que até abaixo do limite para se garantir como titular. Ele não está num nível de absoluto, titular absoluto. Ele não é. Ele hoje é titular do Palmeiras. Acho que está sendo bem escalado como titular do Palmeiras. Mas se esse paraguaio começar a jogar melhor do que ele, é claro que ele vai tomar posição. Foi contratado numa tentativa para que isso aconteça. Foi contratado porque provavelmente não estão satisfeitos com o nível geral que o Edu Dracena está apresentando já há alguns meses. Se tivessem satisfeitos, não iriam buscar outro cara. Então, acredito que sim, o Edu Dracena está em xeque. Vai ter que jogar para cacete. Vai ter que treinar muito. Treinar bem. Para convencer o Filipão que ele merece continuar como titular. Se não, vem o Paraguai ou quem for. Se o Pedrão começar a jogar para cacete, 1,96, e o Filipão gosta de nego alto, meter gol de cabeça. Pedrão é o que mais fisicamente lembra o Mina. De cabeça, o cara sobe lá no quinto andar. Então, o Edu Dracena que fica esperto. Tem abraço? Quem quiser mandar abraço, pode mandar, hein? O estagiário dos abraços. Ah, mas tem aqui o nosso grande Marcelo Torelli de Tambaú. Que ele falou assim, você falou algumas vezes que os Bambis tentaram pegar ou roubar o nosso palestra, isso é verdade? Porra. Outro dia eu estava revendo uma entrevista que eu fiz com o Ciro Casanova, Cirão, que morreu já faz uns 2 anos, ele foi conselheiro do Palmeiras, ele era diretor de basquete do Palmeiras, mas a ligação dele com o Palmeiras sempre foi por causa do futebol. Ele se criou ali na área da Turiaçu, nasceu e cresceu ali. É um palmeirense. E ele contou a história contada pelo avô dele. Então, o Cirão, ele era de 52, eu acho, 53. Então, obviamente, na época que isso aconteceu foi em 42, 10 anos antes dele nascer. Então, quem foi lá pegar em marreta, em pedaço de pau, foi o avô dele, que era italiano. Então, pesquisem aí no Google, Ciro com S, tá? Como se escreve em italiano. Ciro Casanova Verdazzo. Aí vocês vão achar a entrevista que eu fiz com ele em 2013, eu acho. E ele conta a história toda. O São Paulo não tinha estádio. O São Paulo queria porque queria um estádio. E aproveitou a tensão política mundial provocada pela Segunda Guerra para tentar se aproveitar da situação e tomar posse do Palestra, do velho Palestra, que foi comprado, reformado, era nosso, do Palestra Itália, do Clube Palestra Itália. E só para funcionar, italiano é inimigo do Brasil, porque o Brasil se alinhou aos a aliança contra os aliados, contra Itália, Alemanha e Japão. O Brasil se alinhou à França, Inglaterra, Estados Unidos. E então a Itália era inimiga do Brasil e tinha uma colônia italiana fortíssima aqui em São Paulo, né? A imigração que aconteceu desde a década de 80 do século 19, italianada vindo para o Brasil em busca de nova condição de trabalho, foram trabalhar muito em fazenda de café, nas indústrias, no Matarazzo, e uma comunidade muito forte, muito unida. E o sotaque da cidade de São Paulo tem muito do sotaque italiano. O sotaque médio da cidade de São Paulo. A gente tem sotaques diferentes aqui dentro da cidade de São Paulo, né? Mas o sotaque médio, se a gente puder falar sobre um sotaque do paulistano, tem muito do jeito italiano de falar. E só que o São Paulo, que foi um clube que nasceu... A história de São Paulo é muito confusa, é muita fusão, é muita mistura, é muito um junta com o outro, sabe? Um sobe em cima do outro. Só que sempre times de elite, né? E sendo que a comunidade italiana que se estabeleceu aqui na cidade de São Paulo se notabilizou por ser trabalhadores operários, a indústria Matarazzo, enfim, e assim por diante. E. Então havia preconceito, havia uma questão de com São Paulo, Mackenzie, Paulistano, tudo clube de elite, clubes, sabe, só de gente rica. E o futebol foi era disputado só por esses clubes. Só depois, na década de 10, depois da década de 20, do século 20, é que entrou o Corinthians no Campeonato Paulista, depois de muita resistência. Depois o Palestra foi fundado, o Palestra entrou também. E aí, Paulistano, Mackenzie, tudo que ganhava... jogo, eram os times grandes, começaram só a tomar pau dos times populares. E foram desativando seus departamentos de futebol. E aí o São Paulo acabou nascendo disso, sabe? O departamento de futebol dos times de elite que cansaram de tomar pau dos times populares, todos se juntaram e formaram o São Paulo. A história é comprida, é longa, é cheia de não sei o quê, quem quiser estudar, que estude, mas em resumo é isso. Então o São Paulo é um time da elite. E só que, enquanto o clube não era nada, era um monte de... Porque os caras da elite, eles continuavam nos clubes deles. Os clubes existem até hoje, o paulistano existe até hoje. Então, o cara que ia para o clube, o Rico, o Ricasso, ele ficava no paulistano, mas pô, e o time de futebol? Ah, é o São Paulo. Esse era um pobre coitado. Um time pobre. Um time de gente rica, de elite, mas tudo pobre. O time pobre. Não tinha patrimônio, não tinha nada, tinha estádio. E aí tentaram roubar o estádio do Palmeiras, se aproveitando covardemente de uma situação política da época. Tentando se aproveitar de uma circunstância da política internacional. Tentando fazer com que a comunidade italiana no Brasil, que não tinha nada a ver com a guerra, os caras se sentiam mais brasileiros do que italianos, moravam aqui, já tinham filhos de italianos. Como é que ia ficar contra o Brasil e ser inimigo do Brasil? Mas São Paulo usou isso na política para tentar roubar a Palestra Itália. Então teve um monte de juiz, um monte de. Ó, recomendo que vocês leiam o livro O Palestra Vai à Guerra. 1942, do meu amigo Celso de Campos. Procurem aí. 1942, O Palestra Vai à Guerra. O autor é o Celso de Campos. Ele conta toda a história. E é magnífico esse livro. É magnífico. Então, o São Paulo tentou roubar. E chegou um dia que eles vieram para tomar posse, na força. Ó, vocês são inimigos do Brasil, saiam daqui. Só que aí eles foram colocados para correr dos italianos, pelos italianos. A italianada pegou os pau de macarrão da nona e falou, sai daqui, velho. Sai daqui que você vai apanhar. E botou os São Paulinos para correr. E o Cirão conta essa história lá na entrevista. Então procure também aí no Google. Ciro Casanova, Ciro conhece, Verdaço, para casar, né? Faça uma busca no próprio YouTube que tem. Tá? Vamos lá para os abraços. Um abraço para o Júnior Paixão, de Ipixuna. Um abraço para o Alex Café, de Maceió. Um abraço para o Evandro, de Rio Preto, que é o Palestra Customização. Um abraço para o Cláudio Barraque, de Mogi das Cruzes. De Jandira, sempre ligado, no verdade, o Francinaldo Martins. Lá de Vilhena, em Rondônia, rapaziada. Rondônia. Leonardo Luiz. Ah, Rondônia. Tem nego do Canadá, né? Não vai ter de Rondônia. Jefferson Zachary, de Mirassol. Grande abraço. Grande abraço para o meu conterrâneo, lá de Sorocaba. Está fazendo aniversário, inclusive. Parabéns ao padrinho. Davidson Leocádio. Eu disse Davidson, não é Daverson, hein? Um abraço para o Raí Alves, de Várzea Alegre, no Ceará. O cara é Raí, é palmeirense. Muito bem. Tem mais abraço aí, rapaziada? Vamos lá. Vamos soltando os abraços aí. Bruno Guastala, de Bauru. Torcedor também de Norusca. É aquela simpatia que a gente sempre tem pelo time da cidade, né? Um abraço para o... Para quem mesmo? Para o Daniel, de Brisbane, na Austrália. Daniel Pires. Quem mais? O Ismael aqui está me dando uma aula de história aqui. Está certo, né? Eu falei errado. Falei aliança. A aliança era... Estou confundindo com a Primeira Guerra, né? Tinha a Tríplice Entente. Aí tinha a aliança. E, na verdade, na Segunda Guerra, o eixo era... Itália, Alemanha e Japão, e os aliados, todos aqueles que eu falei, França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia. É isso aí. Obrigado, desculpem a nossa falha. Tempo que eu não estudo história. Fiquei até com vergonha agora. Não devia ter errado. Igor e Lohane, do Rio de Janeiro. Casal Igor e Lohane. Marcelo CL, de Pouso Alegre. Pouso Alegre é onde tem o Fernandão. O Fernandão é um posto de gasolina que fica ali na BR, que liga São Paulo a Minas Gerais. E eu, quando eu estudei em Minas Gerais, estudei em Barbacena, estudei na EPICAR, quem conhece, Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, quando eu tinha 17 anos. 16, 17 anos. Então, a viagem até Barbacena sempre passava pelo Fernandão. Parava lá, comia um lanche reforçado lá, em Pouso Alegre. Alex Vertentes, de Pernambuco, que abraço, abraço. Engraçado que na conta aqui é Antônio Amaro, Amaro Antônio. William Nunes, mora em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, mas nasceu no norte de Minas. Fala a cidade, William Nunes, norte de Minas. Parece que tem vergonha de falar o nome da cidade. Pô. Fala aí. Heraldo Júnior, esse fala de Paris. Tem gente em Rondônia, tem gente em Paris, tem gente no Canadá, tem gente na... a rodovia Fernão Dias, né? Não era BR, Fernão Dias. Minha cabeça não tá boa hoje. Quem mais? Quem mais? Felipão Moraes, aqui de São Paulo, fala o bairro. Vitor Andrade, que mora no Uruguai, que é padrinho também. Mike Machado, de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora, eles falam. Juiz de Fora. O Everton, de Campo Limpo, Paulista. Aí, tá vendo? Tem que falar de onde é. É isso, né? Rapaziada, desculpem fazer no sábado. Normalmente a gente faz na sexta. Mas não, ontem não dava mesmo. Não dava. Mas fizemos um esforcinho aqui, justo, necessário. Acho que o momento do Palmeiras exigia. E estamos vivendo um momento muito bom. Temos que aproveitar. Amanhã pegamos o Vasco, que é um time que está em frangalhos, acabou de ser eliminado da Sul-Americana. Provavelmente vamos jogar com um time alternativo. Jogo às 19 horas, frio. Horário do Santos, né? Chato. Mas 24 mil ingressos vendidos antecipadamente. Então deve bater 28, 29 mil pagantes. É gente. Então, mais uma vez, estádio cheio para apoiar o Palmeiras. E para ver o Filipão de perto, né? Quem que não quer ver o Filipão de perto? De novo. Então, vamos aproveitar o momento. Se o resultado não vier, acredito que vem. Que é o Vasco. Coitado do Vasco. Eu até comentei com o Bruno Zaniolo. O Vasco estava jogando um pouquinho antes da transmissão nossa do jogo contra o Cerro. E naquele final, o Vasco fez um gol, né? Precisava de dois. Fez um gol aos 40, 41. E aí, naqueles minutos finais, estava torcendo pro Vasco. Porque ia ser uma puta virada legal, né? Uma puta de uma classificação legal. Se fizesse, se conseguisse. E é legal pro futebol isso. Eu estava torcendo para o Vasco. Falei, pô, mas o Vasco é time grande, brasileiro, né? Normalmente é não tem nada dessas coisas de amizade, de torcida. Eu não faço parte desse meio, né? Entendo quem faz, essas alianças militares que acontecem, mas para mim não quer dizer nada. Então, para mim, o Vasco é um adversário, inimigo, como qualquer outro time grande que esteja ameaçando o Palmeiras. Só que aí que eu queria chegar, o Vasco hoje já não é mais isso. Eu falei, pô, eu tô torcendo pro Vasco como se eu estivesse torcendo pra Chapecoense. Né? Se fosse o Fluminense não ameaça a gente. Em nada, esportivamente. O Fluminense não disputa título, porra nenhuma. Só que a gente quer que o Fluminense se foda. O Inter, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, também não ameaça mais o Palmeiras. Mas se é o Inter contra o Colo-Colo, cara, que o Inter se foda. O Vasco não. E não é porque é amigo, é porque virou pequeno mesmo. Talvez aconteceria o mesmo com o Botafogo. O Fluminense já virou pequeno também, mas é um time odiável, né? Detestável. O Vasco não, mas eu tava torcendo pro Vasco. Parece que virou Chape, parece que virou Vitória da Bahia. Não é estranho? Mas enfim, o Vasco pode complicar, como um monte de time pequeno complica. O Vasco não é pequeno, o Vasco é grande. O Vasco é muito grande. Só que está, hoje, competitivamente em nível de pequeno. E vamos falar a verdade? Como a gente estava em 2014, 2013, 2006, quem não se lembra de 2006, foi um péssimo ano. Início do século, depois da saída do Filipão. Pouco competitivo, né? Time que não assustava ninguém. Tava quase virando um time simpático. Time simpático, cacete. Eu não quero ser simpático. Eu quero que os caras tenham medo da gente. E parece que a gente está voltando para isso. Parece que foi legal fazer esse periscato. Sentir de novo o clima da torcida depois de um jogo tão legal. Um jogo que mostrou um Palmeiras diferente. E quinta-feira tem mata-mata de novo. Pela Copa do Brasil contra o Bahia. Se a gente passar, e temos tudo para passar. São 4 jogos para um título da Copa do Brasil. Passando do Cerro, mais 6 jogos para outro título. É Libertadores. E se ganhar a Libertadores, a gente vai jogar com o Real Madrid, que acabou de vender o Cristiano Ronaldo, perdeu o técnico. Ih, não quero ficar falando, não, que, né? Rapaziada, amanhã não percam a transmissão de Palmeiras e Vasco da Gama a partir das 15 para 7 da noite. Eu e o Bruno Zanioli estaremos ao vivo, direto lá do Allianz Parque, onde é sempre muito melhor fazer a transmissão, ver o jogo, né, o campo inteiro, melhor que pela televisão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da transmissão que a gente vai fazer amanhã. Valeu! Grande abraço, obrigado pela companhia. Saudações alviverdes a todos. Já está ao vivo ainda?